Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como era de se esperar, o programa Bandido Bom é Bandido gerou muita polêmica. Além dos xingamentos esperados, que foram de reacionário a nazista, sobraram ainda lições de moral e aulas sobre maioridade penal e responsabilidade criminal. É sempre assim com os temas que dividem a sociedade. E como sempre fazemos com temas tão, digamos, complexos, nós vamos voltar ao assunto até encher o saco. Esse programa aqui é o primeiro de uma série. Já tem dois, possivelmente vai ter um terceiro. Portanto, preparem-se. Para começar, uma frase do humorista Arnold Glasow. Dizer a um adolescente os fatos da vida é como dar banho em um peixe. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que tem como princípio valorizar, incentivar e disseminar as criações culturais de homens, mulheres, meninos e meninas. A cultura talvez seja o principal canal para o desenvolvimento de nossa capacidade de viver em harmonia em sociedade. Acesse www.itaucultural.org.br e dê uma olhada na infinidade de projetos que eles têm. Alguns vão agradar você. E o kit DKT desta semana vai para o Fabiano Meira de Moura Luz. Assim, eu tinha substituído o meu livro pelo kit, mas eu decidi continuar com o livro. Agora ganha o Nós Que Invertemos as Coisas mais o kit DKT. Vamos cuidar da mente e do corpo, mas tem que escrever pra gente mandando o endereço, viu? O Fabiano comentou assim o programa Bandido Bom é Bandido. Caro Luciano, trabalhei como professor de ciências em uma comunidade terapêutica que atende adolescentes, a maioria viciada em crack, dos quais alguns haviam cometido crimes que fariam qualquer adulto apodrecer na cadeia de um país com leis mais rígidas. Acostumado ao ambiente escolar das favelas onde estudei, morei e agora leciono, resolvi encarar o desafio. Obviamente, eu fui preparado para o pior, pois sabia que em uma mesma sala de aula, entre outras coisas, estaria diante de um rapaz que assassinou a mãe e de outro de 14 anos que já havia cometido pelo menos 4 homicídios só em 2011. No primeiro dia de aula, para minha completa surpresa, eu fui muitíssimo bem recebido pelos garotos e até ganhei um abraço apertado de um deles, de 11 anos e já viciado em crack. A primeira aula foi sobre astronomia. Os alunos tinham entre 11 e 17 anos e mal sabiam escrever o próprio nome. No segundo dia de trabalho, antes de começar a aula, fui abordado no corredor por alunos com dúvidas sobre astronomia. Alguns abraços e apertos de mão depois, choveram perguntas sobre o Sol, os planetas, a Lua, asteroides e homenzinhos verdes. Obviamente, eu não estava esperando por esse tipo de reação, mas o que me deixou realmente emocionado foi o fato de que nenhum dos curiosos havia assistido à minha aula anterior, pois faziam parte do grupo para o qual eu lecionaria no segundo dia. O ambiente da comunidade terapêutica Marcos Fernandes Pinheiro, administrada por um grupo de evangélicos, não podia ser melhor. Nos corredores, o som gospel dos alto-falantes se misturava com as vozes de crianças cantando os hits do Thales Roberto, cantor gospel. Nunca me faltaram com respeito, ou me faltou um abraço de boas-vindas antes das aulas. Os atos de indisciplina, pequenos ou grandes, eram punidos com tarefas tais como limpar o banheiro durante o recreio, copiar longos trechos da Bíblia, cortar a grama, lavar o chão, perder o direito de fazer a ligação semanal para a família ou de jogar futebol nas aulas de educação física. Trabalhei com esses alunos durante quase um ano. Depois tive que me afastar para concluir a minha dissertação de mestrado em física. Hoje moro em outra cidade. O fato é que nesse tempo vi muitos alunos se recuperarem dos vícios, arrumarem empregos e seguirem suas vidas. Outros tantos não obtiveram êxito e caíram novamente nas drogas e acabaram na cadeia ou em reformatórios como a antiga Febem. estes, em minha opinião, precisam ser privados do convívio social, pois representam um sério risco à sociedade. E se me perguntarem, eu não gostaria de topar com nenhum deles na rua. Infelizmente, poucas instituições estão preparadas para lidar com esse tipo de problema. E as que estão, precisam de mais atenção política e ajuda da sociedade. Nossa única opção, que não seja mandar todas essas crianças e adolescentes para a cadeira elétrica, é ajudar quem está disposto a realizar esse tipo de trabalho, pois ninguém se liberta do crack sozinho. É, caro Fabiano, veja como é óbvio. Você descreveu um lugar onde as crianças recebem atenção, têm o tempo ocupado por atividades produtivas, têm direitos e deveres claros e punição quando cometem erros. Viu como é óbvio, hein? Vamos falar mais a respeito. O Fabiano ganhou o livro e o kit DKT. E o que é que tem no kit, hein? Bem, a DKT do Brasil fornece a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. E também uma linha de produtos eróticos para apimentar aquela hora, sabe? Acesse o www.facebook.com/DKTBrasil, com K de Nakata, para ver o kit que o Fabiano ganhou. Ah, e você ainda pode concorrer toda semana a mais um kit, www.facebook.com/DKTBrasil. Na hora do amor, haja com prudência. E a campanha da Nakata continua. Você pode ganhar nada mais, nada menos que um Maverick vermelho, todinho reformado, lindo. Code louco, só. Acesse www.facebook.com/componentesnakata ou Nakata com K de DKT e dê uma olhada na promoção. É muito fácil concorrer e botar um V8 na garagem, meu. A suspensão é Nakata, viu? Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. É, mano, meu mano dela sempre falou: quem não tiver um proceder, mano, tá fudido. É, mas é o seguinte, mano, eu vou conseguir lutar pela periferia do Canão, Boqueirão, Ipiranga. É, mano, oh please, vários manos, oh please, oh please, oh please, pode acreditar, oh please. E os loucos chegam assim, a consciência, pode acreditar. Consuguei, quem, quem, chase, quem, quer acreditar, pode acreditar. Com paciência, você consegue vencer. Com consciência, se pode submeter. Com paciência, você consegue vencer. Com consciência, você só vai se submeter às exigências que o medo pode te oferecer. Sei que as leis são rude. Ah, ladrão, eu sei que a lei é rude. Talvez me escute, é. Cordial temos que sempre prevalecer impune. Mas nunca mude, lhe dando ouvidos fiz o que pude. É, fiz o melhor que pude. Quem tá na nóia não dorme. Belobisomem, qualquer esquina é delirante, hilariante. Os manos que mete o cano, o calibre é firme. Armas de grosso calibre, a quem revide a blitz. Que Deus me livre, a fome faz um ser por crime. Ser pobre é querer, não é nascer humilde. Requinte, agindo a gente sempre, pode acreditar. Vou voltar e pá, na moral, vou tentar rimar, improvisar. Eu só não posso gaguejar. É, eu começo chutando o balde com ninguém menos que o rapper paulista Sabotage e seu O Gatilho. Sabotage foi assaltante e traficante até encontrar o rap e tornar-se um dos maiores expoentes do gênero no Brasil. É, mas infelizmente morreu em 2003 com 3 tiros pelas costas. Pode acreditar, eu vou chegar na moral só pra sumariar. É o seguinte. Bem, no programa Bandido Morto é Bandido, eu toquei de leve no tema maioridade penal. Foi o que bastou para pegar fogo nos comentários. Antes de entrar de novo no assunto, eu preciso fazer o meu comentário aqui, olha só. No final do programa eu disse assim: resista à tentação de fazer um comentário me xingando de ignorante ou reacionário. Em vez disso, tente colocar argumentos e alternativas para enfrentar a crise. Não xingue, argumente. Eu sei que é difícil, mas só assim o mundo muda. Muito bem. E qual foi o primeiro comentário que eu recebi via Facebook minutos depois de colocar o programa no ar? Um sujeito me xingando de reacionário. E em seguida, outro com uma extensa argumentação provando que eu sou um reacionário. Perdoe-me, mas eu não posso deixar de fazer aqui uma afirmação. Preste atenção. Puta que pariu. Qual é o problema dessa gente que não consegue discutir ideias sem antes rotular as pessoas que pensam diferente, hein? O ponto de partida das discussões é a desqualificação, pô. Acham que assim saem em vantagem, é? Nenhum deles se preocupou em contestar os argumentos, em mostrar outros ângulos de visão, em dar sugestões melhores. Apenas em rotular, achando que estão desqualificando. Muito bem, então para os que acham que eu estou me ofendendo com o rótulo, lá vai de novo o Nelson Rodrigues. Sou reacionário, sim, reajo a tudo que não presta. É, corre perigo, o predador vacilou, presa fácil virou, quem pode se esquecer de lembrar, é, se preserve, cara. Corre perigo, o predador vacilou, presa fácil virou, eu só não posso me esquecer de lembrar. Sei que o que é certo, eu me preservo. Ladrão, essa é a situação, atinge a maioria. Só que não vinga, não vira. Vê isso na periferia, intriga. Fato, descaso, seringa. A cura da AIDS só vejo hoje na revista. Que fita, pode crer em formol. Pode crer frescobol. Na moral, é a linha do anzol. Você já sabe, quem tá no erro é embaçado. No programa Bandido Bom é Bandido, num determinado momento eu comentei assim. Maioridade penal, por exemplo, no Brasil, Colômbia e Peru é de 18 anos. E nos outros países, hein? Portugal, 16. Alemanha, 14. Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, 15. Espanha, 14. França, 13. Itália e assim vai. Na hora, a Cissa levantou a lebre. Eu estaria confundindo maioridade penal com responsabilidade criminal. Mas a questão é confusa mesmo. Vamos ver se eu consigo esclarecer. A maioria dos países define o que chamam de responsabilidade penal ou responsabilidade judicial, ou ainda, maioridade penal juvenil, uma idade mínima a partir da qual o menor responderá por seus atos. Essa idade varia entre 6 e 18 anos, com a média mundial em torno dos 14 anos. No Brasil, compreende o período que vai dos 12 até os 18 anos, quando a criança deixa de ser inimputável para ser responsabilizada por suas infrações. A segunda definição é o que se chama maioridade penal, ou maioridade penal adulta, quando o indivíduo deixa de ser tratado como criança para responder por suas infrações dentro do mesmo sistema que cuida dos adultos. No Brasil, como na maioria dos países, isso acontece aos 18 anos. Resumindo, no Brasil, a partir dos 12 anos de idade, menos que a média mundial, que é 14 anos, ao cometer uma infração, o menor vai sofrer algum tipo de punição, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas socioeducativas. Passou dos 18, já é adulto e será julgado e penalizado conforme o Código Penal. É aí que o bicho pega. Na discussão da redução da maioridade penal, o que se contesta é a definição dos 18 anos como a linha de corte para o sujeito ser considerado adulto. Eu não quero comparar, eu quero entender como agem outros países. Na Inglaterra, por exemplo, o parlamento decidiu em 1998 que as crianças atingem a capacidade de entender o crime e suas consequências aos 10 anos de idade. Em 1993, quando a justiça inglesa condenou dois meninos de 10 anos pela morte de outro de 2 anos, a Corte Europeia foi provocada e não se opôs à decisão. Os juízes europeus observaram que não existia nenhum acordo entre os países da comunidade sobre o assunto. Em abril de 2009, foi levado à Corte Suprema da Inglaterra o apelo de um menino de 12 anos, acusado de participar, junto com outros, do estupro de crianças menores de 13 anos. A estratégia da defesa era provar que o garoto, ao cometer o crime, não sabia que o que fazia era errado. O menino, que já havia sido condenado em todas as outras instâncias, viu os juízes da corte decidirem por unanimidade que ele era juridicamente responsável e, por isso, devia ser criminalmente punido. Nos Estados Unidos, entre 1985 e 2003, 21 jovens de 17 anos e um de 16 receberam a pena de morte e foram executados. Só em 2005, a Suprema Corte proibiu a execução de menores de 18 anos por lá. Irã, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, Iêmen, Congo e China são outros países que registram a execução da pena de morte para menores de 18 anos. O recorde que encontrei é do Iêmen, com a execução de Nasser Munir Nasser em 1993, aos 13 anos de idade. Tipo, um barato que eu acho importante, tá ligado, já que você é mandar uma ideia pra pivetada aí, né, mano? Você tá ligado, os moleque... Eu mesmo, né, mano, vou falar um barato pra você. Eu me preocupo pra caralho no meu trampo que eu tô fazendo, porque que nem... É o seguinte, eu até falo pro brother direto, que eu sou um dos caras que tenho que saber que fala, senão os moleque vai falar, caralho, mano, eu vou entrar no crime também, que é mó boi, o Cascão tirou cadeia, tá, viveu no crime, tá cantando rap, então é mó bagulho. Então eu me preocupo muito nas minhas letras, né, mano? Então acho que você tem que, tipo, dar uma raciocinada em cima das letras pros moleque não pensar que o barato é viver o que você vive, tá ligado? Eu acho que o que você vive é consequência da sua caminhada. Então acho que a molecada tem que ver o que nós vive, analisar e colocar algumas coisas na caminhada deles. Não tudo, né, mano? Você tá ligado? Pode crer. E o rap salva, né, mano? Essa é a prova, né? Esse é o Sabotagem, preocupado com a mensagem que sua música passava para os jovens. É brabo, né? Eu tenho poder, posso mudar porque eu tenho poder. Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder. Se eu quero, eu posso, porque eu tenho poder. Amigo, não dá boi que o momento é agora. Se você ficar de fora, tu não conta a história. E a trajetória dos amigos implica agora. Se tu quer fazer história, essa é a hora, filho. Que eu tô suave na nave, nos beats com padre, eu vou rimando até o sol nascer. Na companhia do melhor, eu tô na vibe, é só disso que eu preciso pra viver. Mas sem massagem, porque alguns tropeços atrasam sua viagem. Isso não é viagem, já disse Sabotagem. Rap é o compromisso, eu faço disso a minha imagem. Em 2004, a ONG International Right to Education Project, com base em relatórios que os países enviam para a ONU, concluiu que em pelo menos 125 países, crianças entre 7 e 15 anos podem sentar no banco dos réus. De acordo com regras adotadas pela ONU em 1985 em Pequim, na China, os países foram convidados a, ao fixar o início da maioridade penal, considerar a maturidade emocional, mental e intelectual das crianças e observar para não levar aos tribunais crianças muito novas. Como a maturidade da criança depende da cultura do país onde vive, cada estado foi convidado a fixar a sua maioridade. E não existe uma regra, uma solução comum, um modelo ou fórmula que funcione para todos. No Brasil, para sentar no banco dos réus, a idade mínima é de 18 anos. Porque eu tenho poder, eu tenho poder. Posso mudar porque eu tenho poder. Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder. Se eu quero, eu posso porque eu tenho poder. E esse som é Marcelo D2 com Eu Tenho o Poder. Qualquer pessoa com mais de um neurônio funcionando sabe que um garoto de 16 anos hoje é diferente de um garoto de 16 anos de 30 ou 40 anos atrás. Aliás, isso me lembra de uma piadinha reveladora que resume muito bem a situação. Três crianças, uma de 12, uma de 8 e outra de 6 anos, passeiam pela praia quando vem atrás de umas pedras um casal praticando sexo. A criança de 12 anos diz: olha lá, um homem e uma mulher fazendo amor. A criança de 8 anos diz: que amor que nada, eles estão fazendo é sexo. E a criança de 6 anos diz: e mal. Como diria então aquele ex-barbudo? Vamos então ao fato concreto. Vamos à realidade brasileira. Um indivíduo que aos 17 anos de idade já tem no prontuário 4 ou 5 apreensões por porte e tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo privativa do Exército é recolhido e liberado mais uma vez por ser de menor. Solto, durante um assalto, incendeia uma dentista, que morre de forma cruel. O de menor é preso mais uma vez e, submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, voltará às ruas dentro de 3, no máximo 4 anos, com ficha limpa. Esse assassino tem um mundo de gente e de leis preocupados com o seu futuro. A dentista e a sua família não têm nada. Esse é o fato concreto. Apenas um ínfimo exemplo dentro de uma questão complexa que as estatísticas ou a retórica dos acadêmicos não vão mudar. Bom, mas esse assunto vai render mais um programa. Aguarde. O Café Brasil chega até você com o patrocínio da Pellegrino Distribuidora, que distribui algumas das mais importantes marcas de componentes automotivos do mercado brasileiro. E sabe desde quando, hein? Desde 1941. Acesse a página da Pellegrino no Facebook, tem um mundo de informações interessantes por lá. www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino com 2 L's. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. É nós mesmo, vagabundo. Muito bem, enquanto não chega o próximo programa, e se você se interessa pela questão da maioridade penal, faça uma busca no Google ou no YouTube. Tem centenas de entrevistas, debates, trabalhos e opiniões a respeito. E se quiser dar a sua opinião, mais uma vez eu convido para que venha para a nossa área de comentários e mande ver. Ó, mas se for só para me xingar, cara, não perca o seu tempo. É, né? Tamo firmão, tamo de pé. Sonhando, trabalhando, sempre com muita fé. Atitude e disciplina tem que prevalecer. O respeito é fundamental pra de boa viver. Pensamento coletivo, disposto a somar conhecimento, aprendizado. Vamos compartilhar usando ontem como inspiração. Para rimar o amanhã, se pra ninguém, o hoje agora é o que há. Pra quem desacreditou, o resultado tá aqui. Não me iludo com cochicho, a meta é agir. Firme oração, agradeço a Deus pela rima, pela vida, enfim, pelo dom que nos deu. Paz no coração, no interior de cada um, pra transmitir pro mundo como um ideal comum. Clareza, vontade aplicada em ação, aproveita a emoção, mas conclua com a razão. É, né, aqui tamo em grande estilo, misturando, misturado. É assim que vivo, acreditando no poder da união, musical, ideal, a geral, na mesma função. Original, samba, rap, rap, samba, com satisfação, reencontrando só com gente bamba. É, né, tá vendo como é que é, cuidado com a onda pra não encontrar maré. Aqui transborda de cantoneiro observando aprendizado. Foi fatal conhecimento, rap politizado. Pois é, quem tá de perto já tá vendo. Ainda é pouco, eu quero mais. Plena vida valendo. Fala, fala nos ouvidos por aí. Cuidado, não cultiva que as palavras chegam aqui do outro lado. Já é, somando a liberdade com atitude. Rumo ao topo, quem não corre desilude. Fala demais, vai rapaz, sorte, tô na paz. Já viu na placa nome escrito e uma data que já é. Tá pensando o que você vai se ver? Caralho, moleque é de caramba. E assim então, ao som do samba rap É Né, que faz parte do Função Original, um projeto que reúne vários músicos da região de Campinas, que este programa, que trata de mais uma polêmica, vai chegando ao final. Com o maior responsável, Lala Moreira, na técnica, a maior preocupada, Cissa Camargo, na produção, e eu, o maior perdido, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Fabiano Meira, Sabotage, Marcelo D2 e o Função Original. Que tal, hein? Este programa chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, um lugar que não distingue maiores de menores, que não exige idade mínima ou máxima, que foi criado para que qualquer pessoa possa viver a verdadeira experiência da arte. www.facebook.com/auditorioibirapuera. Acesse a página, veja a programação e vá até lá. Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, que tal Albert Einstein, hein? Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.